Atenção, forma-se agora a cadeia nacional de emissoras de rádio da rede Pocilga. Radiola Torresmo. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo. Está começando o Radiola Torresmo, um programa que chafurda em boa música. Para você que está aí enchendo o saco do seu irmão, para você que está aí mandando textão no jornal para ex-mulher. Hoje a gente vai estar aqui com o nosso convidado, ele, o inoxidável Lionel Leal. Oh, meu nobre, muito obrigado por insistir no erro e me chamar a segunda primeiro, vez aí. Primeiro convidado a voltar. É. E aí, enfim, o que a gente vai falar hoje? Então, eu acho que a gente escolheu um tema especialmente pra você. Qual que é a ideia do programa de hoje? É, pois é, não, é uma pergunta que eu tenho pra fazer, né? Porque você gravou um programa sobre música gaúcha e chamou um gaúcho. Você gravou um programa sobre 78 e chamou um cara que nasceu em 78. Aí você pensou, vou fazer um programa sobre babacas. Aí me chama. Tem alguma coisa que você queira me falar, Saldé? E olha, ele tá gastando essa piada, tem umas três semanas. Primeira vez que eu falo no ar, porra! Mas o pior é que você que deu a ideia do tema. O piloto do Radiola era pra ser esse tema. Não sabia que ia ser comigo, porra. Então hoje a gente vai falar não só de gente babaca, mas a gente vai falar de gente babaca que faz música boa. Como lidar com essa espécie complicada de seres humanos? A gente já começa então com música, a gente vai ouvir Oasis com The Importance of Being Idle e depois Shredhead com Morrissey. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Não, diga alô, diga rádio alto risco. Cause the land, it don't pay me. Radiola Torresmo de volta, a gente acabou de ouvir aí o Morrissey com o Sweathead e antes foi The Importance of Being Idle com o Oasis. Por que que esses caras são babacas? Por que que a gente escolheu essas duas bandas pro primeiro bloco? Cara, o Oasis é meio autoexplicativo, né? Cara... Os caras são tela, né, cara? Puta que eu pariu. Eles tinham realmente potencial até o momento que eles viraram. Sim. E falaram que eles, das 10 melhores músicas, 9 são dos Beatles e a 10ª é a nossa. Tem um negócio que ele, que Liam Gallagher lá falava, né, eu sou o melhor cantor de rock que esse país já teve, de todos, sabe? Cara, senta aqui, vamos conversar. Se bobear, ele não é nem o melhor da cidade dele, porra. Mas eles tinha as guerrinhas entre um e outro, e no meio disso ficava o público, que eles estavam cagando. Sim. Tem um show, se eu não me engano, agora eu não vou lembrar se foi o Noel ou se foi o Liam, que deu um piti, falou que tava com dor de garganta e não faria o show. Aí o outro irmão foi lá fazer o show no meio da... Era um show pra DVD, uma coisa assim. No meio da filmagem, aparece o camarote com o irmão faltoso com cigarro na boca, um puta, copo de cerveja na mão. Que bela dor de garganta. Filha da puta, né, cara? Cara... Mas eu fiquei na dúvida. Na minha memória, eles tinham falado em algum momento que eles eram maiores que os Beatles. Eu tô louco ou rolou isso? Cara, eu não sei, porque eles pagam pau fudido pros Beatles, mas... Sim, sim. Mas eles são bêbados também, então... A gente bêbado fala umas coisas que... Fala, eu que diga, né? E o Morrissey? Por que que o Morrissey? Eu lembro que o Morrissey foi você que sugeriu e eu fiquei meio assim... Tá, por quê? Cara, ele é vegetariano e eu não tenho nada contra ser vegetariano. Tenho alguns amigos que são pés de alface. Mas... Já começou torcendo a faca da polêmica, né? Mas aquele vegetariano chato, cara, que ele se acha melhor que todo mundo por não comer carne. Que teve um show que ele interrompeu porque ele sentiu o cheiro de carne vindo, sei lá, da lanchonete e parou o show e foi embora. Cara, é um João Gilberto do cheiro. Sim. Ah, tomando o cu, cara, não. E tem a história que ele, acho que foi no 11 de setembro, né, que toda aquela comoção mundial das vítimas, coisa e tal, e ele meio que num show virou e falou que isso não é nada perto do que acontece nos matadouros todos os dias. Porra, toma no cu, cara. Não, acho que isso foi na Varsóvia, cara, não, uma porra dessa, mas teve essa história mesmo. O que acontece no McDonald's todos os dias? Ah, cara. Cara, mínimo de... E aí a gente chega no ponto, tá, isso é irritante pra caralho, coisa, mas o que que é ser babaca? Eu fui no dicionário. Afinal, você convidou um especialista, né? Não, eu fui no dicionário, eu sabia que você ia fazer essa pergunta, eu fui no dicionário. Aí o dicionário fala que babaca é uma palavra ônibus. O senhor sabe o que é uma palavra ônibus, senhor Rafael Saldanha? Porra, palavra ônibus é... Não faço ideia. A palavra que ela tem tantas acepções que ela não comporta uma definição formal. Então, eu estou sendo babaca só para falar isso. Mas, a palavra ônibus ela tem tantas acepções que ela tem 42 sentadas e 37 de pé. Quem faz esse tipo de babaca, de piada, é babaca? Quem fica tentando posar de mega entendido na gramática e no conhecimento da língua, da última flor do Lácio, é babaca? Mas é isso, é porque babaca vai desde o cara que, sei lá, o cara que se acha, o cara que é metido a besta, ao cara que é escroto, que é filho da puta e tal. Então, assim, existem graus e graus de babaca, né? Então vamos fazer aqui a escala Richter da babaquice. Se a gente começa a colocar de 1 a 10 os nossos artistas desse bloco aí, o Oasis e o Morrissey, eles estariam em qual grau de babaquice? Cara, o Oasis, ele é o babaca que se acha, né? Ele não é um babaca que faz mal a ninguém, embora desrespeite o público. Ele tá ali no meio da escala, no meio da régua. O que você acha? Você bota... Eu acho até que é um pouco abaixo. Eu falaria que o Oasis é um 4 em babaquice. Pronto. Tô de acordo. E o Morrissey, hein? Cara, esse negócio dele... A gente vai falar nisso até mais pra frente, dele relativizar a tragédia e tal. Isso eu acho muito escroto. Sabe? Então a gente colocaria o Morrissey com um 5 ou 6? Sim, sim. Mas qual? 5 ou 6? 5,5. 5,5, tá ok, é justo. E ele, o Morrissey é o cara que sai tretando com todo mundo também, né? Você tá ligado que ele já... Robert Smith, Madonna, Elton John... O David Bowie, ele teve uma treta com o David Bowie porque... Quando ele foi chamado, o Bowie no auge, o Smith tipo, já tinha uma certa popularidade. Ou melhor, o Smith já tinha saído do Smith. E aí o Bowie chamou o Morrissey para abrir os shows dele. Que o Morrissey abriu um ou dois shows, inventou uma desculpa e saiu falando que não era artista. Tipo, eu parafraseando uma história recente, eu não sou garoto! Eu não sou garoto! Piada interna, fica pra nós. Então, assim... 5,5 tá justo pro Morris. Uma última história dele aí também, ele tem a mania de banir quem critica ele do show. Você viu essa história? Você entra na internet, fala mal dele, ele, ok, você está na lista negra, tipo o nazista da sopa do Seinfeld. Tipo um Paulo Coelho, ele tem uma lista negra de pessoas que não podem assistir mais os shows dele? Sim. Na velocidade que ele treta, daqui a pouco não tem mais ser humano pra assistir show dele. Então, vai ser um show bem intimista, né? Ele sozinho lá. Daqui a pouco ele se bane. Não sei se você já viu o filme do This Is a Spinal Tap, né? Que tem a hora que o cara fala da guitarra proibida, coisa tal. Não toque nela, nem sequer olhe pra ela. É isso aí, então continuando com nossas babaquices. Essa é uma babaquice que merece, calma, você fã, eu também sou fã, mas merece um asterisco, a gente explica na volta. A gente vai ouvir Ramones com The KKK Took My Baby Away, e depois a gente vai ouvir Pantera com Fucking Hostile. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Baby, always. One, two, three, four! Every day, same face, a broken picture too. If it's the attitude, if you can see yourself, we put you on a shelf. Your verbal masturbate, problems to nauseate. Today I'm playing the part of the parent. Now make a hundred rules for you to know about yourself. The lie make you believe what's evil. It's making love and making friends and meaning got the wrong way. The right way to see, to bleed. Can that be done? It's true. You're packing us. Oh, fucking lost all. We stand alone. The truth is right or wrong. The boundaries of the law. You see the fist of blood. A rapid paradise. You see the wonder why. What was the people died. Your eyes are taking spin. I'm on the job they ran. To serve in both and by the law and the state. I bust upon the wreck, steal and murder. And leave you be if you got me, shake your head like a man. Not a god to see, to bleed. Can that be done? It's true, you're making us. A gente acabou de ouvir Fucking Hostile com Pantera e antes foi The KKK Took My Baby Away com Ramones e esse é o Radiola Torresmo. E como eu disse, a gente precisa explicar. Peraí. Eu queria iniciar mandando um abraço para Rafael Salimena, porque ele ficou. A gente se conheceu no carnaval e ele ficou abismado de saber que eu gosto de metal, que eu gosto de punk rock e tal. Quer dizer, você não pode dançar a dança da manivela uma vezinha sem ficar estereotipado como o cara do axé. Atrás da sua carteirinha de metaleiro tem lá o carimbo, dançou axé. Sim, nunca mais perde cheiro. Mas, cara, eu sou contra esses estereótipos. Eu não gosto de me rotular. Mas o nosso ouvinte deve estar se perguntando, pô, mas como é que o Ramone está nessa lista? Porque o Joey Ramone talvez seja um dos sujeitos mais sensacionais da música música pop recente. Era um cara super do bem, gente boa demais. Só que Joey tinha amigos, né? Ou não. Ele tinha colegas de banda. E um colega de banda dele era o Johnny Ramone, que era o sujeitinho intragável. Puta que pariu. O que o Johnny Ramone tem de babaquice? Então, qual o limite de tempo desse programa? Cara, ele era autoritário, racista, xenófobo, e não suficiente, ele ainda roubou a namorada, né, a paixão da vida do próprio Joey. Eu acho muito vacilo o cara pegar a namorada do coleguinha. Um abraço. Mas o. Porra. E ainda tem essa. Dizem que tem essa história porque ele era um cara racista, mas ele pegou a namorada do coleguinha, que era negra. E aí, a música The KKK Took My Babe Away, dizem as lendas que foi feita pra essa situação. Que seria... Eu não sabia que ela era negra, mas eu sabia que a música era por isso. Eu já tinha ouvido falar essa história. Mas justamente, porque tipo, ele seria o nazista que pegou a menina negra e levou embora da vida do cara. E é muito escuro. Ele era um saco de vacilo, cara. Ele era puta que pariu. E aí, a mesma coisa acontece com o Pantera. Peraí, calma, a gente não vai... Tem mais coisa que fala de Mark hoje, de Johnny, cara. Você... Mas a gente pode juntar as duas bandas, porque o nível de babaquice dos dois é muito parecido. Porque o Pantera também tinha o Dimebag, que era um cara sensacional. Sim, sim. Todo mundo fala que era um dos caras mais na paz. Todo coisa mundo tal. Amava ele, todo mundo adorava esse cara. E aí tem o vocalista Phil Anselmo, que é um dos maiores babacas que já pisou num palco recentemente. E aí também, situação a mais recente dele foi fazer saudação nazista num show gritando White Power. Então, a gente tá no bloco dos babacas racistas. E aí? E aí, na nossa escala aqui, já tá estourando, né? Estamos estourando o nosso contador Jiger de babaquice, né? Cara, racismo, pra mim, é já pisamos no terreno do inaceitável, cara. Pra mim, os dois ficam ali no 10 do sim, com louvor. Eles chegaram lá. E no caso de Phil Anselmo, essa história do White Power aí, duas coisas. Primeiro, a desculpinha que ele veio depois, puta, dizendo que ele tava se referindo ao vinho branco que ele tava tomando, a tomar em seu cu, cara. Não é boa. E segundo, que ele pediu desculpas depois, mas não é a primeira vez, cara. Sacou? Se fosse a primeira vez, você tava errado pra caralho. Mas quando não é, fica evidente. Você é incidente, você é um filho da puta. Não tem, não tem nada que possa lhe salvar sua pele nessa aí. Você é um filho da puta, ponto. Cara, é aquela coisa que o cara, quando é reincidente nesse tipo de coisa, ele não tá pedindo desculpas pelo que ele falou, ele tá pedindo exatamente desculpas por ter sido pego. Isso. E aí a gente... O tópico pra gente comentar é... A babaquice já te fez deixar de gostar de um artista? Cara, foi escroto você botar nesse bloco, porque esse bloco a gente tá nos babacas, realmente babacas, né? Em geral, eu sou partidário da tese do seu... Acho que é o seu tio avô, não sei, João Saldanha, que dizia que ele queria jogador de futebol, era pra jogar bola, não é pra casar com minha filha, não. Mas tem um limite. Tem um limite. Tem hora que realmente você, cara, desculpa, amigo, não dá pra me defender. Mas, cara, eu vou te ajudar a com esse dilema. Embora seja tanto o Johnny Ramone quanto o Phil Anselmo sejam 10 na babaquice, o Ramones e o Pantera se salvam porque o Joey Ramone e o Dimebag eram caras muito maneiros. Sim, então verdade. Eles diluem equilibra a nota da babaquice dos caras. Olha só, por outro lado, o Pantera tem aquele negócio de usar a bandeira confederada lá do... E que aí ele fala a justificativa, assim, não tô dizendo que era o Dimebag que fazia, mas o Pantera, enquanto banda, fazia de usar aquela bandeira confederada que tem todo um... um histórico ali de racismo, né, do sul dos Estados Unidos e tal, de pró-escravidão e tal. E eles falam que não, é herança do sul, não representa ódio e tal. Mas, cara... Quando... Isso é complicado, porque tinha um dos estados, agora eu não vou lembrar qual que é, que tinha essa porra dessa bandeira hasteada na frente da residência oficial. Tipo, era... Realmente tem um pouco dessa coisa da identidade do sul, que é escrota, mas é verdadeira. Agora, os caras, eles eram da roça, porra. Eles eram sim tacanhos, coisas e tal. Mas é diferente você ser um tacanho ignorante, mas ser uma pessoa do bem. E você ser um tacanho ignorante e ser um filho da puta, que foi o que o Phil Anselmo fez. Eu vou aborrecer o Lionel, mas nunca, eu não acho jamais Pantera essa banda toda, não. Eu acho que tem boas músicas, mas vacila mais, mesmo musicalmente, vacila mais do que me agrada. Quando a gente... uma das minhas bandas preferidas será comentada mais adiante, e é um cara que também vacila. Mas Eu acabo perdoando, mas no caso do racismo aí, no caso da xenofobia, sabe? Isso mexe um pouquinho mais comigo do que outras questões. Eu odeio fazer uma analogia à obra tão vil e horrorosa, mas igual naquele How I Met Your Mother, que tinha coisa do gráfico da loucura da mulher e a gostosice, tipo, a banda, pra ser babaca no nível tal, ela tem que ser muito boa. Se faz ela sentido. For... Então, assim, existe um gráfico que a gente pode... Eu vou achar o trecho do programa que ele explica isso. Vocês entendam que a gente não está falando de mulheres, está falando de bandas e babaquice. E assim, por exemplo, o Ramones... O Johnny Ramone é um babaquista, babaquíssimo mor. Só que Ramones é uma das minhas bandas favoritas. Não tem como eu falar que eu... Mas eu já deixei de gostar de gente porque é babaca. Ah, de gente sim, mas de banda gente, não... Não, de gente, de artistas. É, mas assim, sei lá, às vezes você consegue ignorar, ainda mais você me deu o argumento perfeito de que a banda é formada de mais de uma pessoa, né? Então, você, aquele cara ali é só o vacilão que tá ali no canto, deixa o som que eles fazem outra coisa. Não, em geral eu consigo separar. Mas pra compensar um babaca, o cara tem que ser gente boa, não basta ser água de salsicha. Não, não é vinagrete, ele tem que realmente se esforçar. É um quarto da banda de babaca, né, cara? O que eu fico me perguntando sobre o Ramones especificamente, já que você falou aí, é que Johnny, além de racista e tal, ele era xenófobo pra caramba também. Ele chamava latino de cucaracho e tal. Na biografia lá de Mark Ramone, ele fala isso. Chamava de asiático, de chinês de merda e tal. E o que é engraçado é que nos Estados Unidos, Ramones não foi esse sucesso todo. Onde eles lotavam estádio... Mais na Inglaterra. Não, aqui na América Latina, eles lotavam estádios. Sacou? Lá eles estavam acostumados a tocar no público menor, quando eles vinham pra cá, e cara, sabe, vocês aqui são deuses, você adorava vir pra cá tocar aqui porque você tocava pra milhares de pessoas, e tu vem me chamar de cucaracho, seu filho da puta, sabe, porra. E vai passar pra história, e nesse programa a gente só vai colocar a foto do Johnny Ramone, a foto do anuário dele, da escola, porque é assim que as pessoas merecem lembrar de você. Não por aquela pessoa de jaqueta preta maneira, mas como um moleque babaquinha de cabelo pro lado e a gravata torta. É assim que o mundo vai lembrar de você. No caso do Fianselmo, tem um agravante que a gente falou aqui que ele pediu desculpas, mas teve um momento também que ele tentou justificar falando de uma coisa que me deixa desgraçado da cabeça, que é o racismo inverso. De cara, que, você falar de Black Power pode, mas não pode falar de orgulho de ser branco. Puta que pariu, Rafael Saldanha! Cara, não dá, cara. A escola... A gente tem aqui um bloco que a gente vai homenagear, entre aspas, os babacas de outras áreas, mas a gente já vai citar. É a escola Danilo Gentili de pensamento. Sim. Eu também sofri porque eu sou branco e alto. Aham. Ah, cara, sério. Você tá ignorando todo o contexto social, histórico da parada, sacou? Você tá... orgulho de ser negro. Porra, é uma minoria que tá ali juntando forças pra brigar contra a opressão. Orgulho de ser branco, você tá sendo babaca, cara. Você tá sendo orgulhoso de ser a maioria. Não, não, não faz sentido. Então, só pra gente confirmar aqui, nesse bloco, então, a gente deu 10 pros dois. Ah, com louvor, assim, só vai até 10? A gente pode instituir o 10,5 aqui pra cada um deles. Ok. Então a gente vai ouvir um pouquinho mais de música. A gente agora vai para um bloco de babacas nacionais. Então a gente vai ouvir primeiro Uma Delicada Forma de Calor, que é do Lobão, e depois Eu Me Amo com o Traje Rigor. Sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Thank you.

Radiola voltando, a gente ouviu Eu Me Amo com Traje Rigor e Uma Delicada Forma de Calor do Lobão. O que falar dessas duas criaturas aí também? Saldanha, você sabe que eu sou um cara de centro-esquerda, né? Mas você, Rafael Machado Saldanha, você é um dos capitães do Exército Vermelho do Twitter. Que isso? Você, capitão, torcida até bondoso. Você é uma autarquia do Exército. Perto do meu irmão me chama de moderado. Mas seu irmão não tá reformista, no Twitter. Reformista, eu sou um reformista. Eu estou falando no Twitter. Sacou? Não, meu irmão tá no Twitter, só tá quieto. No Twitter? Ah, porra, aí não vale. Mas você já me confidenciou que acha que Stalin matou foi pouco? Então assim, eu não tenho nada contra a pessoa ser direitista. Alguns dos meus melhores amigos são direitistas. Mas eu acho que dá pra você ser de direita sem ser babaca, né? Sem você defender a ditadura, né? Então assim... Não, cara, o Lobão, ele entrou numa vibe de... Aliás, os dois. Que a babaquice deles ficou muito evidente no Twitter. Sim. E teve uma do Roger que... Não, desculpa que eu lembro de uma frase. Eu acho que é do cara do Cocada Boa, Mr. Manson. Que a internet, ela pôs em contato idiotas que... estavam mantidos a uma distância segura. A internet aproximou esses idiotas, cara. E isso é muito nocivo à sociedade. Mas não só isso. A questão, por exemplo, o Roger, eu lembro de uma situação que ele estava falando mal de alguém no Twitter, se eu não me engano, foi a Lola Aronofsky, né, que é aquela feminista. Uhum. E aí alguém virou e falou assim, mas esse perfil é fake. Ele falou assim, o problema é dela. Tipo, o cara espalha notícia falsa pra prejudicar o outro cara. Isso não é só ser reaça, isso não é só ser de direita, isso é ser babaca. Isso é uma coisa que a gente não tem como falar que não é babaca. É você entrar numas vibes de foda-se pro meu inimigo, ele não merece nem a justiça, ele não merece nem a lei, ele merece só o desprezo e o ódio que eu vou levar pra cima dele, coisa e tal. A onda desses dois é essa. É, cara, não, assim, o meu pai, ele é de direita, hoje em dia, né? Ele já foi mega esquerdista, mas hoje em dia. Mas um dia desse ele me falou alguma coisa, não, eu não lembro. Não é à toa que o menino chama Lionel, homenagem ao Caudilho. Não, eu não lembro de quem é que ele tava falando mal. Não, ele tava lendo alguém falar mal, e aí inventaram, de algum esquerdista, inventaram um bocado de história, e aí ele falou, cara, não lembro quem era, digamos Lula. Tava falando mal de Lula, que nem é esquerdista, mas foi, né, pelo argumento aqui. Ele, cara, Lula já tem defeito pra caralho, não precisa inventar novos não, porra. Exatamente. Sabe, você não precisa criar... Se a sua bandeira precisa de mentiras pra ser defendida, sua bandeira talvez não seja tão legal assim. Não, a gente aqui até na pauta a gente colocou isso, e babaquice não é só discordar da gente. Pode discordar, eu gosto da discordância, eu acho que Matanza diria, é natural em qualquer desentendimento, mas a questão é que você, quando você ultrapassa, é o que o MDM consagrou a expressão, você pula o corguinho. Chega um momento que você pula o corguinho, que aí não tem como, não, cara. Tipo... Tem uma de Roger que ele defendeu a ditadura dizendo que só quem se fudeu na mão da ditadura foi quem tava fazendo merda. Não, cara, não. Vem cá, senta aqui, vamos conversar. Não, e o Roger tem uma coisa que ele, quando ele começa a ver que a discussão tá ficando ruim pro lado dele, que é quase sempre, aí ele os começa vermelhinhos. Ele começa a puxar assim, porque o meu teste de QI é não sei quanto, coisa e tal. É o argumento de autoridade. Ah, toma esse cu, cara. Cara, eu queria saber onde que compra esse teste de QI, cara. Que, porra, não é possível, cara. É igual o Atlético Mineiro ganhar a Libertadores. Tipo, você acaba com a moral do título. Tipo, essa instituição que deu o teste de QI pro Roger que acabou com a legitimidade. Puta. A gente fala, pô, a gente é babaca também, mas tem um limite. Tem uma hora que a babaquice fica além do possível e do tolerável. Outra coisa dele foi o negócio que também me deixa meio desgraçado da cabeça, de culpar a vítima, né? Quando caiu a ciclovia aí no Rio. Acho que você conhece a história melhor que eu, né? Porra, sim, que ele Agora eu não tô lembrando como é que foi exatamente o tweet, como é que ele falou. Eu não quero culpar nem desculpar ninguém, uma porra dessa. Mas é, que tipo. Você não tava... vira, saca vindo e tal, uma porra dessa. É um imbecil. Acho... Mas, e mais uma vez, ele não fez isso uma vez. Ele faz repetidas vezes. O Lobão ainda tem um agravante na vida dele, que ele é um babaca proativo. Porque ele fica fazendo ego search, ele fica procurando quem tá falando. Tipo, você tá no Twitter, você não cita o nome dele, mas ele fica te procurando. Aliás, se bobear, vai daqui a pouco vai aparecer Lobão xingando esse programa aqui. Mas ele fica procurando. Um abraço, procurando. Lobão. Obrigado aí pelo marketing gratuito aí, pela divulgação. E sabe o que me deixa mais desgraçado? O Roger, não. O Roger é um cara que, assim, o Traje Rigor é uma banda divertida e ponto. Mas o Lobão tem discos fabulosos, tem discos absurdamente bons. Só que ele deixou a babaquice dele crescer tanto que o último disco dele é um lixo, porque ele tá na loucura de atacar os inimigos em vez de fazer música. Tipo, essa música do que eu coloquei, que foi Uma Delicada Forma de Calor, é do A Vida é Doce, que é um disco que ele, porra... O Lobão já teve uma época que ele era um exemplo pras pessoas, porque ele se mobilizou pra fazer o disco na banca, pra fazer um valor justo, coisa e tal. Todo mundo admirava, e o cara decidiu que não, ele ia falar de política. Aí ele faz aquele livro dele que eu li, que é o 50 Anos a Mil, não é? Que eu acho que eu li um capítulo e não curti, cara. Realmente não interessou, não. Aquele livro é um... Deve ser 300 páginas de puro mimimi. É, isso. Tipo, que pessoa que não acrescenta nada pro mundo, a existência dele. Coisa... Se ele fosse... Pô, continue artista, não vire polemista, não, Lobão. Eu sei que você vai chegar isso em você de algum jeito. Tipo, não vai por essa vibe, não. Duas coisas que eu me lembro de Lobão. Primeiro, sobre isso aí, né? Quando ele tava escalado naquele festival SWU, você lembra? E aí ele tinha sido escalado num horário bosta, e aí, não vou tocar nessa merda, e abandonou o festival e tal. Supostamente pelo horário. E aí o organizador, com toda a classe, falou, cara, a questão não é... E ele falando que ele tava sendo discriminado porque ele é brasileiro e os headliners eram só gringos e tal. Aí o organizador, cara, o problema não é você ser brasileiro, o problema é que você não é relevante, porra. Faça um disco foda que as pessoas amem e bota você como atração principal na hora. Não, e eu não só isso. O Lobão, isso aí, na verdade, essa história eu nem sabia, mas é uma reedição do Rock in Rio 2, né? Que no Rock in Rio 2 ele foi escalado, ele falou que tava numa fase mais rock and roll dele, coisa e tal, foi escalado pra abrir a noite do metal. Que se a gente parar pra pensar em retrospectiva, nem é tão metal assim, coisa e tal. Uhum. E aí ele falou, não, aí eu vou botar uma coisa pesada, botou a bateria da Mangueira. Ele saiu debaixo de vaia e de garrafinha de plástico. A bateria da Mangueira não. A bateria da Mangueira ficou. E aí vem com esse discurso, mas porque é brasileiro, coisa e tal. Depois dele veio Sepultura e botou no bolso. Sim, pois bem, é. Então assim... Não... Eu tenho a impressão que ele dá essas declarações, ele procura essa treta pra aparecer mesmo, sacou? A forma dele de estar ali em evidência e tal. Citando um outro babaca, mas esse é um babaca com mais estilo, como diria Romário, pro mal fudedor, até o saco atrapalha, cara. Então o Lobão, ele tá arrumando desculpa, mas, amigo, não dá. Não dá. Não, desculpa, só a última coisa que, cara, eu juro que eu procurei demais essa entrevista e não achei. Uma entrevista de Rita Lee. Eu me lembro que eu li isso, eu não lembro onde foi, mas tem muitos anos. A entrevista era com Rita Lee, não tinha Lobão na história. Mas o entrevistador falou pra Rita Lee alguma declaração de Lobão. E a Rita Lee falou, porra, mas Lobão falou isso? Lobão, sério, volta a fumar maconha, cara. O que tá acontecendo com você, porra? Então, assim, eu repito o apelo aqui. Lobão, volta a fumar maconha, cara. Por favor. Não, e tem a história, o Caetano fez uma música. Lobão tem razão. É um tapa de luva, muito bom. Fala, Lobão, meu irmão. Caetano é foda, cara. Caetano, ele tem seus momentos de babaquice, mas o gráfico fica tão desequilibrado que ele não entra nesse programa. Vão nem falar do nome dele mais. É isso aí, agora a gente vai para um bloco de grandes babacas do hip hop. A gente vai ouvir então Kanye West com Jesus Walk e depois Chris Brown com Run It. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. We at war. We at war with terrorism, racism, but most of all, we at war with ourselves. God, show me the way because the devil's trying to break me down. Know what the Midwest is, young and restless, restless. Nigga. Might snatch your necklace the next day. Nigga. Might jack your Lexus. Somebody tell these who Kanye West is. I walk through the valley of the shadow where death is. Top floor, if you alone, I'll leave you breathless. Try to catch it. It's kinda hard getting choked by the detectives. Yeah, yeah, now check the method. They be asking us questions, harassing, arrest us. Saying we eat pieces of shit like you for breakfast, huh? Y'all eat pieces of shit? What's the basis? We ain't going nowhere but got suits and cases. A trunk full of coke, rental car from Avis. My mama used to say only Jesus could save us. Well, mama, I know I act the fool, but I'll be gone to November. I got packs to move. I hope God show me the way because the devil's trying to break me down. The only thing that I pray is that my feet don't fail me now. And I don't think there's nothing I could do now to right my wrongs. I want to talk to God, but I'm afraid because we ain't spoken so long. God show me the way because the devil's trying to break me down. Pray is that my feet don't fail me now. And I don't think there's nothing I can do now to right my wrongs. I wanna talk to God, but I'm afraid cause we ain't spoken so long. To the hustlers, killers, murderers, drug dealers, even the scribbles. Jesus was with them. To the victims of welfare, feel we living in hell here, hell yeah. Jesus was with them. Now I hear he, wanna see thee more clearly. I know he hear me when my feet get weary. Cause we're the almost nearly extinct. We rappers as role models, we rap, we don't think. I ain't here to argue about his facial features, but here to convert atheists into believers. I'm just trying to say the way school need teachers, the way Kathleen needed Regis, that's the way I need Jesus. So here go my single doll, radio needs this. They said you can rap about anything except for Jesus. That means guns, sex, lies, videotape. But if I talk about God, my record won't get played, huh? Well, if this take away from my spins, which it probably take away from my ends, then I hope it take away from my sins and bring the day that I'm dreaming about. Next time I'm in the club, everybody screaming out. God, show me the way because the devil's trying to break me down. The only thing that I pray is that my feet don't fail me now. Tell her what the young boy gon' do. Damn them chicks with you. Gotta be a kid. They really thick with a kick that's sick. That need to be hit. So tell me what y'all gon' do. I got friends and you got friends. They hop out and you hop in. I look fly and they jockin'. The way you drop down makes me pop. I got friends and you got friends. They hop out and you hop in. I look fly and they jockin'. The way you drop down makes me pop. Voltando, Radiola Torresmo, a gente ouviu aí Run It com Chris Brown e antes foi Jesus Walk com Kanye West. O Salimena falou outro dia uma coisa que eu concordo com ele, cara. O Kanye West, o problema dele foi ter aparecido na época da internet. Porque antigamente, onde as notícias eram mais escassas, onde a gente não sabia o que os artistas estavam fazendo e a gente acabava ficando só com as coisas da música, o Kanye West seria um dos grandes artistas da história. Só que ele é tão treteiro que eu não vou nem entrar nas tretas da Taylor Swift, que eu tenho um pensamento pra mim que é o seguinte: em qualquer treta, você olha o lado que a Taylor Swift tá, o outro lado tá certo, imediatamente. Porque pra mim aquilo ali é um absurdo, aquela mulher é, tipo, é a voz oficial da indústria fonográfica reacionária. Mas deixa eu só complementar isso aí, dizendo que assim, foi extremamente babaca o que ele fez, mas ele defendeu Beyoncé e, assim, Beyoncé é claramente bêbado. Eu sou apaixonado por Beyoncé, cara, então. Sim, ele é um homem com uma causa. É, ele não tava sendo babaca em vão. Beyoncé, ele, me liga, Beyoncé. Pois, o... Então, quem no S é um cara que tem músicas sensacionais, eu acho, Jesus Walk, aliás, não só o Jesus Walk, mas você pega o Graduate, um discaço, o Life of Pablo, um disco bom, e aí, como diria o cara do Trote da Telege, no entanto, fica perdendo tempo com bobagem. Cara, eu acho que a gente ainda bem, o programa tava meio tenso, né? A gente tava evoluindo na escala da babaquice aqui, e voltamos agora apenas à babaquice do cara que se acha, né? A gente diminuiu ali na régua que a gente estava montando, embora a gente não tenha dado nota aí aos dois anteriores, né? Mas, pra mim, o Kanye West, a impressão que eu tenho é que ele é aquele cara que ele vive na bolha, sabe? Ele é aquele cara cercado pelo empresário, por fã, puxa-saco, escambau, e todo mundo sempre dizendo, cara, você é foda, você é o maior artista do mundo, sei lá o que, todo mundo lhe ama. E aí quando ele vai pra internet, aí ele olha, não, caralho, peraí, tem gente que não me ama, como assim? O que tá acontecendo? Entendeu? As críticas chegam pra ele filtradas, ele acha que o mundo ama ele, e quando ele vê que não é bem assim, ele dá um... dá caflito na cabeça dele. Mas é porque... muita gente acusa... que fala que a questão da... É lógico, a gente tem uma interpretação que ele estava ali defendendo a causa beyoncística, mas muita gente fala que não é simplesmente uma babaquice. É uma babaquice sexista. Sim. E aí já começa... A nota dele no babacômetro começa a subir. Tem razão. Mas o que falar, então, do Chris Brown? O que falar do Chris Brown é que você tinha colocado na pauta Prodigy e me pegou de surpresa... mudando para Chris Brown. Então, eu lhe pergunto, o que falar de Chris Brown? Você não lembra do Chris Brown? Não. É o ex-namorado da Rihanna que embolachou ela? Ai, caralho, puta que pariu. Não, cara. Não dá, né, cara? Não dá, cara, não. Tipo, a gente tem aqui um novo 10 e meio? É, sério, desculpa, cara, porra. Você bater em mulher? Não, velho, não. Então, a gente tem aqui o Chris Brown... A gente tinha até o Prodigy que tava na pauta antes, era porque o Prodigy... Foi só a música, né? A letra da música. A música estimulava a violência da mulher, mas não. O cara bater na mulher, não. Ele levou, tipo, botou em prática essa babaquice. Aí não, cara, tem como. Não dá pra defender, cara. Puta que pariu. A gente pode pensar que esse bloco aqui, os caras do hip hop já é um gênero que é estigmatizado por uma questão de sexismo. Sim. E aí os caras vêm e confirmam isso. Não satisfeitos, né? Vamos mostrar que é isso aí mesmo. Vamos mostrar que vamos dar arma para as críticas e tal. E aí, pô, se você já tem esse gênero com esse estigma, e se você ajuda isso, cara, você não tá ajudando o seu próprio gênero, você não tá ajudando a sua própria música. Você tá ferrando o próximo artista que tá vindo aí. Tá dando munição para quem... E lá nos Estados Unidos isso é uma coisa muito séria, porque tem a coisa dos pais contra a música ofensiva, que bota o selinho de Parental Advisory nos discos, coisas. Então, vocês estão só ajudando, dando munição pra esses caras. Isso. Pra aliviar um pouquinho o lado do Kanye West, recomendo, e vou ver se eu coloco no link também da postagem, o episódio de South Park do Kanye West é de um sensacional que... Puta merda. Mas você vê que o... a gente deu um jeito de aliviar o lado deles também, que num bloco que era pra falar mal dos babacas Kanye West e Chris Brown, a gente falou da Rihanna e da Beyoncé. Porra, é. Melhoramos muito a situação. Rihanna, dele. Me liga também, Rihanna. Rihanna curte muito o Brasil, tá sempre aí, sempre tá aqui tomando cervejinha e tal. Não, não descarto ela me ligar, não, hein? Olha, a Rihanna é das Bahamas, não é? É. Bahamas, Salvador é um pulo, pô. Pô, puta que pariu, sério. Rihanna. Tem o Olodum nos dois, tem... É, me liga, Rihanna, vou lhe mostrar o Pelourinho. Mostra o que o baiano tem. Vou mostrar o que o baiano tem. A gente pode falar então também de uns grandes babacas de fora da música, de babacas de outras áreas. Como, por exemplo, listei alguns aqui, Bill Cosby. Cara, é estranho, né, velho? Assim, o cara. Quantas acusações o cara tem nas costas? O Bill Cosby, a última vez que eu olhei, já eram umas 5, 6. Porra, acho até que é mais, mas assim, ao longo de vários anos, e as pessoas iam lá, sabe, as mulheres acusavam tal, e meio que as pessoas ignoravam, porque ele tinha aquela imagem do vovozinho simpático tal, do carinho simpático, e, cara... Eu cresci com o poderoso Benson, porra. Pois é, então assim, o que é que precisa pra ser levado a sério uma acusação séria dessas, né, cara? Sabe, quantas. Você precisa chegar em 5, 6. Na minha cabeça são mais, na minha cabeça são mais de 10, tá? Não, mas é porque o que eu vi é o seguinte: que é, teve algumas acusações lá atrás, mas sempre se fazia acordo, coisa e tal. Aí agora, quando teve uma que não fez acordo e vamos pro tribunal, que outras foram aparecendo. Sim, ah, ok. Mas que muita gente não denunciava. Com certeza é mais que isso. É, mas. Então, justamente, né? Porra, o cara Bill Cosby é uma celebridade há décadas. E aí, ao longo de todas essas décadas, sabe, as mulheres iam, acusavam, faziam um acordo e tal, e não dava nada pra ele. Ele continuava com essa imagem de bom moço, de cara, sério, vamos levar a sério essas coisas, vamos, né, vamos entender que às vezes o cara pode ser filho da puta mesmo tendo cara de gente boa? Que é o caso também de Mel Gibson. Mel Gibson tem toda a cara de um sujeito que você tomaria uma cerveja com ele. Sim, sim. E aí, de repente, ele aparece numa gravação xingando os judeus. não bastando xingar os judeus, ele falou, vou fazer um filme pra botar os judeus de vilão. Tipo, o cara entrou numa rede bizarra. Mais uma vez, remetendo a South Park aí também. South Park é muito bom, falando de Mel Gibson, cara. O episódio que Cartman vai assistir A Paixão de Cristo e que... Ele acha que é um filme anti-judeu, antissemita do caralho, assim, sei lá, acho que ele se veste de Hitler e tal. É sensacional, cara. É sensacional. Também colocamos aqui na lista o Michael Bay. Mas eu que fiz essa lista, eu não lembro qual é a babaquice do Michael Bay, além dos filmes dele. Cara, Michael Bay, puxando da memória aqui, ele pra ele dar o papel pra Megan Fox no Transformers, ele botou Megan Fox pra ir lavar o carro dele vestida de roupinhas mínimas. Teve uma... Cara, eu não sabia disso, não. É, tem essa história, assim. Ah, você quer o papel? Então... E assim, e filmou, tal, ela lavando o carro. Ele é misógino pra caralho, assim. Dizem que, eu não entrarei nesse mérito, dizem que tem um diretor nacional que mais famoso enquanto ator e dublador da Caverna do Dragão, que também tinha uma conda dessas de filmar as atrizes peladas e coisa e tal. Tem uma história dessa. Olha aí, Saldanha com Inside Information okay, aí. Ok, Voltando mais no tempo aí, Richard Wagner, né? Que era antissemita pra caralho. O compositor? O compositor clássico, é. Mas tem também a gente pensar o seguinte. O Wagner, ele era... Eu nunca olhei isso atentamente. Ele era ativamente antissemita ou ele era o fruto da época dele? Ah, não sei, cara. Não Porque, sei. Por exemplo, se falar que o Monteiro Lobato era racista, ele era fruto da época dele. Para os padrões de hoje, a gente considera racista. Mas ele não era um cara... Tipo, um militante do racismo. Ele era, deu os vacilos que eram comuns da época dele. Então, acho meio complicado essa... Você, então, basicamente está dizendo que uma babaquice é uma babaquice e suas circunstâncias. porra... Como diria o filósofo? Acho bonito, acho válido. E também comenta rapidinho babacas da música que ficaram de fora. Tipo, o Ted Nugent, que é o homem garoto propaganda da Associação Nacional de Rifles. É. Tem o Tyler, The Creator. MC Biel, porra. MC Biel. É, caralho, velho. É nosso grande representante nacional da atualidade aí da babaquice. Cara, eu até já tenho a vitrine pronta desse programa, mas eu acho que eu vou dar um jeito de colocar a cara do MC Biel no cantinho, assim, pra ver. Porque ele sintetiza tudo que a gente tá falando. Sim. Tem a Azealia Banks, que é uma rapper também, que, cara, ela é uma rapper, mulher e negra, e ela me pega pra ser, tipo, racista e xenófoba com o menino do One Direction. Fala, porra, pelo amor de Deus, porra. Você tinha que ter um pouco de empatia, de você também sofre discriminação, você vai lá e vai fazer a mesma coisa com o outro. Zé, cara, não perpetue essa merda, né, velho? Tipo, e a gente tem que pensar que babaca não é Highlander. Sempre pode ter mais de um. Então, assim... você usa variações dessa frase frequentemente. Eu quero tatuar essa frase no braço, cara. Essa é das coisas mais geniais que eu já ouvi na internet brasileira. Mas isso não é minha, eu vou dar os créditos. Essa foi uma frase que eu aprendi com um rapaz que é identificado no Twitter e como Passacu Nervoso. Esse homem que me ensinou essa grande pérola da sabedoria. Esse grande homem misterioso que não pode ser revelado, inclusive. Mas eu fico muito satisfeito, inclusive, de você dar crédito, né? Porque você usa piadas minhas com frequência. Quer dizer, o que é que Passacu Nervoso tem que eu não tenho? Olha... Ok, vamos pulando aqui, seguindo João Gilberto, outro grande babaca da música brasileira, mas esse é um babaca mais light, né? Sim, a gente pode pegar aqui já adiantando quais são os dois artistas desse nosso último bloco, que vai ser o Metallica e o Megadeth, e aí pegando o ranking da babaquice, quem que são os maiores babacas aqui pra gente? Eu acho que ficou o Phil Anselmo, o Johnny Ramone e o Chris Brown. Sim, sim. Concordo. Pra mim, acho que são esses três os grandes babacas do programa. O que não passa pano pro Metallica e pro Megadeth. O Metallica, a gente tem que pensar que... Eu tava lendo recentemente um livro sobre a história do metal, que na verdade parecia que o cara queria contar só a história do Metallica. E ele conta vários episódios maneiros de como Metallica... A gente vai ter um episódio de Heavy Metal mais pra frente que vai falar mais disso também, mas o Metallica foi uma banda que se construiu próximo dos fãs, coisa e tal, e aí chegou no momento que eles decidiram fazer, vão processar esses fãs. Cara, eles chegaram a processar empresa de lixa de unha que usava a marca Metallica, coisa e tal. Eles estavam processando gente do mercadinho. Então... No, mais uma vez, South Park aqui, né? Que no episódio que ele sacaneia o Napster, mostra o policial dando uma dura lá nos meninos de South Park porque estão baixando músicas ilegais. E olha ali, ó, tá vindo ali Lars Ulrich. Ele queria ter uma piscina toda folheada em ouro e por sua culpa a piscina que era pra ser de 100 metros só vai ter 80 metros. É por aí, cara. Cara. Mas me diga, o babaca que faz babaquice com outro babaca, ele tem 100 anos de perdão? Porque o Lars Ulrich foi... A primeira babaquice histórica dele é com o cara do Megadeth, né? Com o Dave Mustaine. Mas o Dave Mustaine, pra mim, é um agravante, que ele conseguiu ser tão babaca que ele foi expulso de uma das bandas mais babacas do mundo, que é o Metallica. Primeira coisa também, a gente colocar, quando a gente tá falando do Metallica, basicamente a gente tá falando do Lars Ulrich e do... Sumiu o nome do homem agora? Keith Hammett? Não, do vocalista. James Hetfield. Do James Hetfield. Porque o resto todo da banda era empregado. Depois que o Cliff Burton morreu, começa um rodízio ali que o Keith Hammett ficou mais tempo, mas era empregado. Uma hora mais cedo, mais tarde ia rodar. Agora, o Dave Mustaine era a terceira perna desse banco de babaquice, que era o Metallica, ele foi expulso. Eu já li a biografia do Dave Mustaine, tá? A justificativa da demissão dele, entre aspas, que a galera do Metallica deu, é que ele era encrenqueiro. O que ele fala na biografia dele é que o Lars o batera do Metallica, ele arrumava briga por aí, bêbado e tal, depois dos shows. E Dave Mustaine, ele é faixa preta em alguma merda, acho que é taekwondo, uma porra dessa. E aí ele ia defender Lars, que Lars é um anão que não sabe brigar nada. Então assim, Lars arrumava briga, Dave Mustaine partia pra, no taekwondo pra resolver a situação, e no final das contas ele saía como o encrenqueiro brigão. Mas eu vi também no livro que tem as entrevistas deles, coisa e tal, que o Dave Mustaine meio que fala assim, não, mas ele tinha um problema que não era só... Fala que beber, todo mundo bebia muito no Metallica. Mas ele era uma dessas pessoas que quando bebe, muda a personalidade. Sim, sim, sim. Então que ele realmente, ele fala, não, hoje em dia eu perdoo os caras porque foi bom pra mim, coisa e tal. Só que aí a gente fala assim, poxa, que bonito, é uma história redentora, uma história do Dave Mustaine virando uma pessoa legal... Não é. Por quê? Você tá me perguntando? Você quer que eu... assim, cara, ele continuou... Se você falou aí que o Metallica são duas pessoas e rola o rodízio, no Megadeth é pior ainda, né? Porque é Dave Mustaine, às vezes David Ellison, que já saiu algumas vezes, mas atualmente tá lá de novo. Mas ele sai demitindo loucamente todo mundo. E o pior, assim, ele é um cara... altamente reaça, ele é islamofóbico, ele realmente só parou de se drogar. O resto, os vacilos, A babaquice ficou. A babaquice ficou. É, eu comentei, eu ia comentar isso mais cedo, mas guardei até pra agora. Eu tenho, Saldanha, eu não quero me gabar. Eu tenho uma habilidade, eu tenho quase um superpoder, que eu só entendo música em inglês se eu realmente parar pra prestar atenção na letra. Do contrário, eu consegui ignorar essa merda e só gostar da porra da música mesmo e foda-se. Então, acho que é só por isso que eu continuo gostando de Megadeth, cara. Que é uma das minhas bandas preferidas. É, porque a música que a gente vai ouvir aí no bloco final, The Threat Is Real, ela é bem islamofóbica, cara. Não, ela já começa com aquele canto meio Oriente Médio e tal, a letra fala, o título da música é Ameaça Real, tem algum ponto da música que fala não há controle sobre quem entra no nosso país. Assim, ela é bem, bem islamofóbica mesmo. E o discurso dele é nessa linha. O Dave Mustaine está fazendo na música o que Trump faz na política. Sim, sim. Então, pode prender, gente. Pode prender porque não tem salvação, não. Mas... É isso aí. Então, esse bloco a gente vai ficando com... Metallica com a música One. Só uma coisa aqui, a gente escolheu One. Desculpa, fui eu que sugeri One. Na verdade, eu sugeri qualquer música do disco Injustice for All. Só pra mostrar que Lars Ulrich é tão babaca, mas tão babaca, que ele gravou um disco sem baixo, ou seja, ele prejudicou os próprios fãs com o único e exclusivo propósito de sacanear o próprio baixista. Tá? Sim, é perfeito, perfeito. Então a gente vai ouvir One e vai ouvir The Freshest Real. Com o Megadeth. Agradecer aqui então a presença de Lionel Leal, muito obrigado. O espaço é seu, faça o seu jabá, onde as pessoas podem te encontrar na internet. Eu não imagino porque alguém haveria de me encontrar na internet, mas em querendo, arroba Lionel_Leal, me encontra aqui também na Pocilga, onde Saldanha com muita honra hospeda esse glorioso programa. E estamos aí. Um abraço a todos. Então fica aí com Metallica e Megadeth, a gente volta daqui a 15 dias com um novo convidado e um novo programa. Beijo e tchau. Não diga alô de garra de alta, Zé. Brandão, não diga alô de garra de alta, Riz. can't remember anything. Can't tell if this is true or dream. Deep down inside, I feel the scream. This terrible silence stops in there. Now that the war is through with me, I'm waking up, I cannot see that there's not much left in me. Nothing is real but pain now. backroom meetings and rendezvous. The vultures have come home to nest. The clock runs out. The week is late. A deadly strike. The threat is real. Of the enemy, your terminal lack of vision, blinded eyes see no light, a chronic lack of perspective, their cancer now eats us alive, a fatal shot, a lust for blood, the final act, the threat is. Pessoal,